Siqueira. DJ Siqueira. O top DJ da saudade do Pará. E a partir de agora, vai fazer a sua alegria, dando um verdadeiro clima na sua diversão e tocando uma sequência que vai te fazer recordar de verdade. Tudo pronto pra mais um show de saudade? Tudo pronto pra mais um show de saudade? Pois tudo o que você queria, ele vai tocar e te emocionar. Sejam todos bem-vindos ao verdadeiro show de saudade. Porque agora, quem comanda é ele. Seja bem-vindo, meu top DJ Siqueira. Boa noite. Boa noite. Cima, bola pra cima, bola pra cima. Meu olhar distante. Olha só. Sou passado errante. Sigo a te buscar. Bola castanhão. Numa ânsia louca. Te beijar tua boca. Outra vez te amar. E aí? Eu tentei em vão. DJ Everaldo, saudade a Elza. E também com o Otávio. Do padre da saudade do Otávio, lá de São Francisco do Pará, viu? Já vi que não dá. Ele, a sua esposa, lá, Otávio. Quando tu nasceu, tua mãe passou cola na tua mão, foi? Meu irmão! Se rosque meus braços e mata de amor. Vem-te embora. E ama, me ama. E aí? Me até me engana. Se rosque meus braços. Mata de amor. Seja bem-vindo, meu top DJ Siqueira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chega junto. Alô, Castanha. Eu ando sozinho. E no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem. O que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você. Olha só. Já vi que não dá. Equipe Barcaça comigo por aqui, ó. Me ama, me ama. Hoje na quadra do Chicó. Hoje no baile do Chamego. Obrigado aí ao grande Dedeco, também a Kátia. Nosso grande amigo Samuca. Alô, Samuca, me ama, me ama. Alô, Celso. Vive até me engana. E a Cidinha das Vingadoras. Se rosca meus braços. Se mata de amor. Não der pra vir correndo, vem andando. Sonhador. Uma gente pra cá. Vem. Ainda vou vivendo sozinho. E aí? Toda minha vida esperei você chegar. E a decepção era não ver você voltar pra mim. Mas por favor, escreva-me. Não tem nada com isso. Com você, bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. E a vida é nada sem você. Amor, volte correndo, sonhador. Aí o DJ Slobão, também o Paulinho, o Antônio da Oficina, toda a sua comitiva. Hoje aqui, obrigado. Toda minha vida esperei você chegar, e a decepção era não ver você voltar pra mim. Mas por favor, escreva-me. Não tem nada com isso. E hoje aqui no Baile do Chamego, é bem melhor você. A gente abraçando com carinho aí o nosso grande amigo Francisco aí, do Saladão das Frutas. Hoje aqui na quadra do Chicó, viu? Valeu! Bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. E a vida é nada sem você. Foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Alô, DJ Siqueira! Entrou ele em meu coração, zombou do meu amor e depois me deixou. Então, por que você me acostumou a gostar de você, pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus? Bora recordar, meu irmão! Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, por que não me ensinou a esquecer você? Alô, Barba Negra! Alô, DJ Siqueira! Oi! Tá na hora de deixar esse baile mil grau! Chegou a equipe Barcaça! Que comece a bagaça! Mais pólvora! Vai! Bora, Bebeco! Vem-se embora! Tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Entrou? Entrou. Aonde? Em meu coração. Pensei que fosse outro lugar. Todo meu amor e depois me deixou. Então, por que você me acostumou a gostar de você, pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus? Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, por que não me ensinou a esquecer você? Fala que quanto mais milho, mais pipoca. Vem curtir o Siqueirão assim, ó. Casal Samuel. Ele é branco, obrigado, tá bom? Alô, Gaia. O homem do Falcão, Negro Saudade. Ele é Leila. Alô, Rui. Hoje, meu amor. Alô, Thelma. Quero te encontrar. Alô, Vereda. Que vai ser nosso. Bora, Neia. Com você quero ficar. Os amigos da saudade de Castanhal. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Aê, Celso. Chuteira pro teu pé, meu irmão. É meu lugar. Será que vai pintar um clima hoje aí, vai? Hoje, meu amor. Quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços fala. É meu lugar. Cidinha, deixa. Deixa. Cidinha, deixa, vai. Deixa. Deixa o Celso, vai. Deixa de botar na tua boca. Deixa, deixa, deixa, deixa. E aí? Deixa eu beijar a tua boca. Da Deco. Segura! Oh, oh, DJ Beraldo Saudade, lá de São Francisco do Pará. O homem da carreira, pressão, ele e a Elza aí, olha. Hoje, meu amor. Olha quem chegou! Quero te encontrar. Wilson Line, meu irmão. Hoje vai ser. E o Jair. Você quer ficar. E não é o Bolsonaro, meu irmão. Tenho tanta coisa. Meu amor, pra te contar que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços fala. É meu lugar. Quadra do Chicó. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Não quero que você volte por pena. Deixa eu levar o farelo logo, minha irmã. Deixe eu morrer com a morte, tudo se acaba. E aí? Eu tentei ser feliz com você, mas tudo teve fim. Você se foi e foi bom o final para mim. Você se foi e foi bom o final para mim. Bora, Castanhão! Eu não quero que você volte por viver assim. Se eu morrer, não tenha medo, ninguém vai me culpar. Eu pensei ser feliz com você, mas tudo teve fim. Você se foi e foi bom no final para mim. Você se foi. E foi ponto final para mim. É assim, é assim. Não vou mentir, eu te amo, eu te quero, eu te gosto. Eu te espero com todo meu corpo. Mas por favor, se não for por amor, não precisa voltar. É produção. Eu estou morrendo, a saudade é tão grande por esta ferida que não tem mais. Vai, vai. Mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim. Amigo Francisco, alô Francisco. Come aí do saladão de frutas. Já escorregou um balde pra molhar a garganta do Siqueira aqui. Obrigado, Francisco. Nossa, muito obrigado mesmo. Toda a galera na quadra do Chicó, aí, olha. Não vou mentir, eu te amo, eu te quero, eu te gosto. Eu te espero com todo o meu corpo. Mas por favor, se não for por amor, não precisa voltar. Olha, bebê! Eu estou morrendo, a saudade é tão aí, Gaia. Por esta ferida que não. Cadê o Rui, meu irmão, hein? Mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim. Mas por e a gente vai recordando, hein? Quadra do Chicó. Vale do Chamego. E o Siqueirão pela primeira vez hoje por aqui, viu? Para ficar de boa. A gente, inclusive, já tá gravando o CD ao vivo, viu? Programa de hoje eu atendo com muito amor. Caso você queira ganhar um abraço carinhoso pra ficar no CD, a cartinha romântica. Só chegar juntinho aqui atrás do pássaro, viu? Manchada pelo seu batom onde ela beijou. Como se fosse aonde? Como se fosse na boca desse locutor. E aí? Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte. DJ Márcio Saudade, na nossa unidade móvel, em algum lugar da festa. Cadê ele? Alô, Márcio! Alô, Siqueira! Oi! Olha, eu tô aqui com a rapaziada, o Vereda, toda a equipe. Primeiro quero mandar um abraço especial a todos vocês. Obrigado, Siqueirão, por me permitir dividir emoções com vocês hoje, com o Valdinho e o nosso amigo Chicote, faz convite, hein? Quero dizer pra ti também, Siqueira, que hoje já se torna a maior festa do Baile do Chamego. O nosso amigo Chicote tá plantando pra colher esse grande evento. Parabéns ao Siqueirão que chega e tá arrebentando. E pra mim é uma satisfação. Bora, Siqueira! Obrigado, mete Márcio. Ficha, mete ficha. Com mete certeza ficha. Daqui a pouquinho DJ Márcio também vai dar umas palhetadas aqui no Siqueirão, viu? Será um prazer, meu irmão. Vem de embora. Este velho ouvindo agora é a senhora. Me dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Siqueirão. Para Castanhão, meu senhor. Me dá tua boca num beijo. Quero matar meu desejo. Olha quem tá ali, ó. Vem pra mim. Me ama. Grande agente prisional preto. Você considerado do Siqueira. Ele é Nazaré, meu irmão. Eles vieram de longe. Na tua boca me deixa. De moto, meu irmão. Quero matar. Chega a bunda do cara, vem doendo, meu irmão. Vem pra mim, me ama assim. Vem, preto. Quero você sempre aqui. De novo. De novo a mim. Você é meu doce, meu mote de mel. E aí? Uma batia, você é meu. Chega junto, hein? Chega de um jeito assim tão voraz. Sempre que é muito, não se satisfaz. Sei que você vai ser o meu fim. Mas não importa, quero mesmo assim. Quero você sempre aqui. Bora, Bebeco! De novo! De novo assim. Vamos lá! Chamego é porró e saudade, meu irmão. Me dá tua boca no beijo. Vem curtir, cara. E quero matar meu desejo. Alô, Vereda. Vem pra mim, me ama assim. Quero você sempre aqui. Se querão assim, ó. Ritmo! Toda vez que penso que você já me esqueceu, Bregão! Eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Vem embora, senhor. Meu coração me recordar de alegria então sorriu, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Olha, já estão soprando no meu ouvido aqui. E dia 30, dia 30 agora de novembro, tem Siqueirão, a festa dos coroas lá na casa do Missão Guarani, viu? Todo mundo convidado, meu irmão. Esta canção. Cadê Vai, é? Sei que você vai lembrar. Bora, Vai! E quem sabe até chorar, chora só de emoção. É assim, ó! Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Amigo Evaí, grande promotor Evaí, Ele vai trazer o Siqueirão dia 30 aí em Castanhal, viu? Lá no Guarani. Todo mundo convidado. Quero ver. Ainda me lembro que você me... Olha a boia, olha a boia. E a noite me beijava. Gente, meu maninho tio para estar de volta aí com os copos do Siqueirão, com as taças do Siqueirão, viu? Para você que quer beber sua cervejinha bem gelada, é só chegar juntinho aqui atrás do pássaro, viu? E adquirir o seu copo, sua taça. Vem de embora. Ainda me lembro que você me adorava. E a noite... tudo pra te encontrar. Bora, meu amor. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Bora, Preto. Sem você não sei viver. Ele é Nazaré, meu irmão. É muita onda. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso de você. Sem você não sei viver. Alô, Castanhão. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. É assim, meu irmão. Mundo de boa na lagoa com a patroa, o solteiro. Hoje o cara vem pra quadra do Chicó pela festa de maior sucesso. Vale do Chamego. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei. Oi, meu amor. E meu amor te entreguei. Para Rui. Minha amiga. Ele é até o mar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Para Preso. Minha amiga. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Pra recordar. Faz de conta que hoje é domingo. Faz de conta não, já é domingo. Aí você vai lá pra praia e vê um amor proibido assim, ó. Domingo pretendo ir à praia somente contigo. Lá que eu vou empurrar só do meio pra trás. Lá é que vamos viver nosso amor proibido. Quando você vê, você vai se apaixonar. Se você soubesse o amor que eu tenho guardado, é assim, ó. Você esqueceria tudo pra ficar do meu lado. Você vai esquecer de tudo, Cidinha. Você esqueceria o mundo, esqueceria a dor. Principalmente a dor. E voltava aos meus braços correndo, me chamando de amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Chicó, proprietário desse espaço dançante maravilhoso. Ele falou Siqueira. Prazer muito grande hoje trazer o Siqueirão por aqui. E já vai avisando a galera que tá comprando ingresso. Tá bom? A galera vai comprar o ingresso, vai receber um canhoto. Claro, um número aí. E daqui a pouquinho vai concorrer a prêmios. Brindes. Que serão sorteados daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá! Oh, meu amor. Quando eu chego em Castanhal, Se eu não tocar essa música do Nilson Souza, eu não fico bem. Escuta aí. É tão triste viver neste mundo errado e sem fé. Grande Nilson Souza. Com tantas coisas acontecendo. O cara aqui de Castanhal, que em 2011 nos deixou. Ninguém mais sabia dizer pra onde o mundo caminha. Ele foi embora, mas deixou essa música como hino pra nós. Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia. Já imaginou se ele chegasse agora? Quando será que a estrela vai brilhar? E aí? No céu outra vez. O mundo precisa da volta do rei dos reis. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. E pra quê? Pra que rezar tanto à noite pedindo a paz? Alô, Verado, saudade, meu irmão. Se no dia seguinte você planta ódio em tudo. Leva essa música aí pra dona Supaia, viu? Não adianta dizer que tem fé sem saber em quem acreditar. Se não existe amor em seu coração, nada, meu irmão, nada vai adiantar. Que é triste. É triste ler logo cedo em tantos jornais. Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar. E sabemos que perto de coisas assim, nada somos se não fosse a nossa fé. Tenha esperança, acredite em algo. Bote fé, cara. Em Jesus de Nazaré. É assim, ó. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? Aí vai. O mundo precisa da volta do rei dos reis. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Uma coisa é certa, cara. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Com certeza, viu? Saudade. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. E a gente recordando! E aí? O quarto está na penumbra. E o que é que tem? Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. E aqui no Chiqueirão tem música suave. São as melhores. As nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tá tudo certinho. Tudo está preparado. Só tá faltando. Só falta você chegar. Vem de embora. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Olha a vontade, cara. De vontade. Vem que o negócio tá brilhando. Vem. De desejo. Vem que tá brilhando. Desejo louco de te amar. Olha aí, ó. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Aí o Damasceno. Damasceno e família. Ele é o presidente aí do Clube União, lá de São Francisco do Pará. Obrigado, Damasceno. Forte abraço pra você, tá bom? Um alô também pro casal Luciano e a Tati. De boa, recordando no Padre do Chicó, viu? Um alô também pra nossa amiga Antônia, que hoje está no berço. Parabéns pra você, Antônia. Felicidade. Tudo de bom. Bora recordar. O coração está acelerado. Está tremendo de vontade, de desejo louco de te amar. faltou dinheiro. Eu quero meter a mão no bolso, puxar e gastar. É escroto quando o cara mete a mão no bolso, que ele puxa, não vem nada, meu irmão. Louco desejo por você. Fala, Dedé, corre! Mais uma noite sem te ver. É assim, ó. Louco desejo por você. Tá doido, doido? Mais uma noite sem te ver. Foi isso, jovem. Dito teu nome bem alto ao vento, pois você não sai do meu pensamento. DJ Everaldo, saudade aí da carreira da pressão. Meu travesseiro ali em São Francisco do Pará, viu? Aparecendo todas as músicas do CD e seu grande amor. Dos teus abraços. Sua esposa Elza. Falar em Elza, eu só me lembrei do Cleide. Um louco amor pode até machucar. Mas ela dá o café dele, meu irmão. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Aí, ó. Grito teu nome bem alto ao vento. Que lombra é essa, meu irmão? Pois você não sai do meu pensamento. Tava bom demais. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor. Eu acho que o cara tá ficando com fome nessa parada aí, né? Louco amor pode até machucar. Bora, perseguidores! Aqui, meu grande amigo Dezinho, grande comunicador da Rádio Paraense FM, viu? É um dos caras que dá valor, sem dúvida alguma, no nosso trabalho. Obrigado, Dezinho, de coração, meu irmão. Forte abraço. E o vereador, ele e o vereador Genival aí, olha aí, ó. Vamos lá! Pra que viver assim? Seguidores, Sugar Baby Love, Sugar Baby Love, não quero te ver triste. Vai, minha solidão não tem mais razão. Hoje eu sei. Para Fredo, ele é Nazaré. Pois te encontrei. Silvia! A dona Silvia tá aqui com a gente. O neto, o Chirupita, já com a gente também aqui. Forte abraço, valeu, hein? Sugar Baby Love, pra que viver assim? Aí, um abraço pro Levi.

passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei desaparecer, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. Eu sei que errei, estou agora nesta solidão. Foi eu que te amei, coitado do meu coração. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. E aí, saudade? Um novo sorriso sucedeu. Olha só! Um sorriso sucedeu. O seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Olha só. Tem momentos. E aí? Tão felizes pra nós dois. Pra quê? Pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Uhul! DJ Siqueira. E aí, DJ Siqueira? Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela e o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. E aí? Um novo sorriso sucedeu. Quadra do Chicó, já assim desse jeitinho, olha. Todo mundo curtindo, dançando, se divertindo. É o Siqueirão que tá na área. Me conquistar. Se você ainda não conhecemos, mas o passado, nós dominamos, porque aqui, é Siqueirão. Pra nós dois, pra depois, quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Noitada de saudade. Bora, lua! Lua, deusa da noite, me diga onde está o meu amor. Alô, lua. Lua, estou tão triste, ela partiu e me abandonou. Olha só! Já perguntei ao sol e a todas as estrelas, ninguém me respondeu. As nuvens se afastaram e o vento de mim se escondeu. Bora, lua! Minha lua, por favor, vem me ajudar. Ilumine o caminho para o meu amor voltar. Lua. Lua, o que és, deusa da noite? traz de volta o meu amor. Já perguntei ao sol e a todas as estrelas, ninguém me respondeu. As nuvens se afastaram e o vento de mim se escondeu. Minha lua, por favor, vem me ajudar. Ilumine o caminho para o meu amor voltar. Bergou muito som. Se liga aí, ó. Vamos lá. Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha tensão. Uhul! E com carinho aos poucos me cita. Eu não resisto sua tentação. Olha só. Você invade meu mundo. Não me dá tempo para pensar. Daqui a pouquinho aquele forrozinho bem gostoso. Minutos me faz. Pra você curtir aí, ó. Você é demais pro meu coração. Ah, você é demais pro meu coração. Ah, você é demais pro meu coração. Ah, você é demais pro meu coração. Meu irmão, vem-te embora. Está só o filé. Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha tensão. E com carinho aos poucos me fala. Opa! Já tem promoção aí no Bar da Festa. Sua tentação. A Sub-Zero baixou pra 4 conto, papai. Bora beber, bora. Não me dá tempo para. Bora beber até de manhã. Encanta-me em segundo. Olha só. Em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Ah, você é demais. Bora, meu irmão, vem te embora, chega junto! Sonhei que ela estava morando em um cabaré. Que me dizia bem alto, não sou mais sua mulher. Foi como um punhal me ferindo, sem saber que eu estava dormindo. E quando acordei, ela estava ao meu lado, sorrindo. Foi como um punhal me ferindo, sem saber que eu estava dormindo. E quando acordei, ela estava ao meu lado, sorrindo. E ela me abraçou, o ovo se entregou. Rolamos de um lado do outro, fazendo amor. E ela me abraçou. E o sonho maluco que eu tive, o amor apagou. Morando em um cabaré. Que me dizia bem alto, não sou mais sua mulher. Foi como um punhal me ferindo, sem saber que eu estava dormindo. E quando acordei, ela estava ao meu lado, sorrindo. Foi como um punhal me ferindo, sem saber que eu estava dormindo. Quando acordei, ela estava ao meu lado. dormindo. E ela me abraçou, o se entregou. Rolamos de um lado pro outro fazendo amor. E ela me abraçou, o se entregou. E o Siqueirão, Pássaro Fênix. Abraçando com carinho aí o grande Chicão. Nesse dia que dançar, os amigos Chicão, ainda bem a sua amada Nájila, Carolina, aí de Castanhal, curtindo aí o baile do Chamego, Carolina, com o nosso Siqueirão, tá bom? Carolina, música pedida aí, chega! Carolina, Evaldo Freire, queimão daqui a pouquinho, tá bom? Tava lá, Carolina, chama, Anjo Bom, Juca Medalha, Carolina, Nino Gato, Carolina, querida Helena. Carolina, tô ligando. Aí, Zé, tô ligando. Rasta a chinela, Valdinho. Olha que a programação Rolan FM. E começou a cheirar Carolina. Vai! Mas que cheirinho gostoso que ela tem. Os amigos da Saudade de Castanhal por aqui também. Rosa, rapaz. Obrigado aí, é o Gaia. Juntamente com a Leila, sua esposa. Família. Falcão Negro. Senti um cheirinho gostoso. Vem que eu te dou. Obrigado também aí, o Vereda, a Neia. Carolina foi pro samba, Carolina. Obrigado também, o Rui. E a Thelma. Carolina. Vai. E todo mundo é caído. Vai. Carolina. Vai. Pelo cheiro que ela tem, Carolina. Padovo. Todo mundo tava lá, Carolina. Fala, Rui. Carolina. Carolina. Bade do Chamego. Aí eu com a tua irmã. Aí eu com a dona Socorro. Lá de São Francisco do Pará. Nos braços de uma morena, quase morro, belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom. E aí? Um copo de cerveja, uma viola na parede. Já já o Didê e Márcio, saudade, dando umas palhetadas aí. Um cantinho da cama, um rádio a meio volume. Um cheiro de amor e de perfume pelo ar. E na esteira? Numa esteira. O meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação. Minha morena me beijando feito abelha. E a lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando meu cenário de amor. Numa esteira. O meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação. Minha morena me beijando feito abelha. E a lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando meu cenário de amor. É o forró Catuapa com amendoim. Aê, Valdinho, tá bonito. Fala, Márcio. Aê, Rui. Os braços de uma morena, quase morro um belo dia. Ai. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar no cantinho.